Você tem um clarão mirado na cabeça, uma cadeira de réu aguardando a sentença. Vai sentindo a sua diferença. Ninguém olha pra ti. Jesus está aqui e você não tá aí. Quero me mexer, o que prende meu corpo. Cadê interruptor da luz do meu olho? Flor no inverno, sem ser primavera. Cortada no caule, em volta da testa. Girassol de perfume natural, vão entrelaçado no cigarro, vela e caixão. A última vez o banho que eu tomei, tiro de vape lavando mais de 6. É simulação cinematográfica, pior pesadelo que só ameaça. Me tranca, fotografa, 100 por disparo, pupila dilatada. Horas deitado, cápsula de bala no cheio de sangue. Morto na foto, deve ser replicante. Lembra minha mãe, aquela senhora. Ela tá sofrendo, como ela chora. Desacreditou de mim. Era pra sentar Jesus, começou a rir. A igreja pode ser a porta do céu. É melhor do que eu te cubri no convel. Lamento informar se esse é seu filho. Dá o documento na mão do perito. Tá louco, doutor? Sem brincadeira. Quero gritar, tem alguém que não deixa. Eu não estou sentindo o meu pulso pulsar. Se for um pesadelo, eu quero. Pesadelo, eu quero acordar. Olhares tristes olhando pra mim. Por favor, alguém me diz que eu não morri. Tô na prova do fogo, tô na do vulcão. Cê guarda dinheiro, eu respiração. Já tem os dias que não corre aqui. Na via nasal, pra eu sentir. A qualificação desse veneno. Que liberdade é essa que me deixa preso? Esse é meu nome escrito num óbito errado. É o efeito do laboratório melancólico. Fraqueza do espírito, necessidade imediata de Cristo. Irmão da igreja, passa por aqui. Os caras que me odeiam, só vejo eles rir. Aquela tia não é a minha mãe. Pega a arma e abro uma champanhe. Social jamais, cada um. Sou irracional, que nem pitbull, animal inspirado em mim, não para de atacar. Se no chão cair, deve ser hospital. De porta trancada, nunca vi UTI. Na pedra gelada, tudo faz perder aqui a consciência. Dia de visita, minha mãe não entra. Me leva pro quarto, por favor, agora. Me traz um bombom, não buquê de rosa. Eu não estou sentindo o meu pulso pulsar. Se for um pesadelo, eu quero acordar. Olhares tristes olhando pra mim. Por favor, alguém me diz que eu não morri. Eu não estou sentindo o meu pulso pulsar. Se for um pesadelo, eu quero. Graça, me tira por favor. Vou na igreja orar com o Senhor. Deleto a maldade, eu te prometo. Oftalmologista, eu não vejo, não respiro. Tô no gelo, tô no frio. Essa seringa deixa paralítico, ajuda a levantar. Eu tô deitado, anjo de foice, pânico. 4 domingo que vem, faço 23. 10 anos a menos de Cristo, 33. Empanaram o Barrabás na sentença. Tô cortado inteiro na una de madeira. Sensação que arde na alma, sentimento. Sem a cirurgia plástica antirrábica, na raiva que eu carrego inteiramente rasgado. num declotério. A fé de cobaia mija na palavra, aposta que não vê, não confiava. Vou chegar no púlpito que é esse aqui, esse filme que eu mostrei, chama fim. Cede a pressão, tão me levando, cortejo fúnebre do meu próprio sonho. Parou no cemitério, me deixou no ódio, luz fluorescente, tô no meu velório. Eu não estou sentindo o meu pulso pulsar, se for um pesadelo.